Olá você que sintoniza agora na Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE. Estamos começando a série Para Entender Paulo Freire, em homenagem ao centenário do patrono da educação brasileira. A série é uma entrevista especial dividida em 3 episódios com o professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. O professor Flávio Breiner é autor de mais de 10 livros na área da filosofia da educação. Entre eles, Para Além da Educação Popular e Nós Que Amávamos Tanto a Libertação, que abordam o pensamento de Paulo Freire. A série apresenta o contexto político em que Paulo Freire viveu, os princípios e os desafios para uma educação humanista hoje. Paulo Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921. Foi educador e filósofo e é considerado um dos mais importantes pensadores da pedagogia no mundo. Publicou dezenas de obras traduzidas em mais de 20 idiomas, foi homenageado em muitos países, recebeu 39 títulos de doutor honoris causa, além de 150 outros títulos honoríficos e medalhas. Em 2012, foi declarado patrono da educação brasileira. Entre as obras dele, a mais importante é o livro Pedagogia do Oprimido. Neste primeiro episódio, vamos conhecer do contexto histórico e questões que preocupavam os intelectuais da época, até a atuação de Paulo Freire na alfabetização de jovens e adultos nos anos 60. Professor Flávio, obrigada pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista para entendermos melhor Paulo Freire. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos a essa série de programas em que nós vamos discutir o pensamento e a obra de Paulo Freire. Eu espero que vocês gostem e que, sobretudo, vocês possam entender um pouco mais do pensamento desse grande mestre da pedagogia brasileira, um verdadeiro divisor de águas, e que eu espero que, com essas 3 emissões, a gente possa esclarecer um pouco mais a importância e o legado pedagógico, intelectual e político de Paulo Freire. Professor, como o centenário de Paulo Freire se relaciona com o atual momento político do Brasil? Então, veja, a gente está comemorando agora os 100 anos de Paulo Freire, mas comemorando 100 anos do nascimento dele, ele é de setembro de 21, e num momento bastante delicado, porque a gente está passando por uma quadratura política muito complicada, muito ameaçadora, e não é de agora que o pensamento de Paulo Freire vem sendo atacado por diversos grupos, né, sobretudo grupos da direita, do qual eu me lembro mais diretamente, do Escola Sem Partido, mas também pelo Movimento Brasil Livre, pelos adeptos do bolsonarismo atual, como se ele fosse o responsável, né, do fracasso da educação brasileira quando ela é avaliada por sistemas internacionais como o PISA, por exemplo. O Brasil fica localizado entre os últimos ou penúltimos países a terem uma performance em matemática, em língua vernacular, minimamente aceitável. E a culpa recai em cima de Paulo Freire. Mas, para que a gente possa entender Paulo Freire, claro que isso é de uma profunda irresponsabilidade, mas não somente de uma irresponsabilidade política, mas é, sobretudo, de um grande desconhecimento. Ou, se não for nem irresponsabilidade, nem desconhecimento, é pura má-fé. Né? Então, para que a gente possa, então, explicar um pouco o que é Paulo Freire, a gente vai ter que dizer a primeira frase que me vem na cabeça, diz, olha, Paulo Freire, sobretudo com um livro dele de 67, mas a gente poderia voltar para o final dos anos 50, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas Paulo Freire, sobretudo com 2 livros, um de 67, Educação como Prática da Liberdade, e um de 68, embora ele só viesse a aparecer aqui em 1971, que foi A Pedagogia do Oprimido, que é a sua grande obra, a sua ópera mor, como se diz em latim. Então, professor, você poderia nos contar mais sobre o contexto histórico que levou Paulo Freire a criar essas obras? Paulo Freire é um divisor de águas, sem dúvida, dentro do pensamento pedagógico brasileiro. Mas a gente precisa fazer uma pergunta, que é: será que as águas que o pensamento de Paulo Freire dividiu em 1967-68, são as mesmas águas que correm em 2021, quer dizer, 40, 50 anos depois? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas para poder respondê-la, a primeira coisa que a gente tem que fazer é responder quais eram as águas que corriam naqueles anos 60, na verdade, os anos 60, que para Paulo Freire, vão, para o pensamento e a obra de Paulo Freire, vão começar, estas águas vão começar no final dos anos 50. Né? Mas para explicar isso, a gente vai ter que voltar bem mais atrás, né, para poder entender do que é que Paulo Freire é herdeiro. Que herança, a que herança e a que legado intelectual ele está respondendo. E, segundo, qual é a resposta pedagógica que ele dá. Então, é uma resposta bastante específica a um problema também tipicamente nacional. Eu vou colocar esse nacional aqui sublinhado em letras maiúsculas, porque o problema nacional é considerado o grande problema que vai atravessar as preocupações intelectuais dos intelectuais brasileiros entre os anos 20 e os anos 50. Então, observe. Nos anos 20, sobretudo com o movimento modernista, em que Mário de Andrade vai capitanear, mas tem que se considerar aí também os nomes como de Graça Aranha, como de Oswaldo de Andrade, né, de Tarsila do Amaral, Melhor Del Pitch, etc. Então, a gente tem que considerar que, nos anos 20, os intelectuais brasileiros estão tentando responder uma questão simples e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. O que é ser brasileiro? Existe uma psicologia nacional, um caráter nacional, uma cultura tipicamente nacional, ou nós estamos fadados o tempo todo a sermos colônia, seja como colônia de uma metrópole como Portugal, da qual nós fomos colônia durante mais de 300 anos, seja depois da Primeira Guerra Mundial, depois da independência, como colônia inglesa, seja depois da Segunda Guerra Mundial como colônia americana. Quer dizer, nós estamos fadados a nunca nos tornarmos sujeitos de nosso próprio destino nacional. É essa, portanto, a questão que está sendo respondida. Como a ideia do que é a nossa identidade nacional foi elaborada ao longo da história? Os primeiros grupos que tentaram responder essa questão foram os românticos, os autores de literatura romântica da chamada terceira geração, em que, por exemplo, eles apontavam para o indígena, os povos originários, como sendo aqueles que representavam a autenticidade da nação. O português era importado, o africano era importado, mas o índio não. Então, se existia um povo originário capaz de oferecer para os brasileiros uma resposta a respeito de nossa autenticidade cultural e nacional, seriam os indígenas. Mas a literatura romântica, quando você pega coisa como, por exemplo, Zé de Alencar, o Guarani, você observa assim, a forma como Peri fala, Dom Antônio Maris, vós podeis me ajudar. Ele fala como se fosse um português castiço do século XVIII, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver nem com o linguajar, nem com o raciocinar, nem com a cultura, nem com a sintaxe, nem com a semântica nacional. Então, quer dizer, é algo completamente artificial. Claro, então, que os românticos, sobretudo os da terceira geração, não tinham, digamos, a autoridade intelectual para nos oferecer essa resposta. Quando a gente chega nos anos 20, o movimento modernista, que é uma ruptura com a tradição romântica, com a tradição parnasiana, né, e que vai tentar obter uma resposta para essa mesma questão, o que significa ser brasileiro, que é uma cultura verdadeiramente nacional. E é interessante que Mário de Andrade, que vai fazer, logo depois do movimento, uma tentativa de recuperar uma linguagem popular, basta pensar em nomes como os de Ascenso Ferreira, que vai participar do movimento, não é? Do regionalismo, por exemplo, que vai ter uma grande importância logo depois. Mas lembrar que, por exemplo, Mário de Andrade vai fazer duas grandes viagens etnográficas, uma para Amazonas e outra para o Nordeste do Brasil. Ele vai terminar a viagem dele visitando Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte. É uma foto conhecida de Mário de Andrade de pijama no jardim de Câmara Cascudo. Ele vai passar por Recife, né? Vai conversar com muitos intelectuais recifenses, e E a resposta que ele vai dar em 28 é Macunaíma, a grande rapsódia brasileira, que é o herói sem nenhum caráter. Veja, Macunaíma não é um herói mau caráter, nem um herói bom caráter, ele é um herói sem nenhum caráter, porque ele é a própria representação de um país que não encontrou ainda a sua autenticidade, a sua personalidade nacional, se vocês quiserem usar esse termo. Ele nasce índio, vira negro, depois vira branco, volta a ser negro, volta a ser índio, e no final ele termina virando uma estrela. Então, quer dizer, o que Mário está colocando ali é os problemas que nós temos para identificar onde é que nós vamos encontrar a fonte de uma identidade nacional. E para Mário, essa fonte está no povo. Essa fonte está na cultura popular. A burguesia, ela é cosmopolita demais. O capital é algo cosmopolita. Capital não tem cheiro, capital não tem gosto, capital não tem cor. Mas as culturas nacionais têm. As culturas populares têm. E elas são típicas de cada nação, de cada, às vezes até de cada subnação, de cada região. Falamos então das tentativas de definição do que seria a identidade nacional do Brasil, começando pelas experiências dos românticos e modernistas. Como foi a experiência de outros países no estabelecimento das suas identidades? Quando a França instaurou o seu Estado Nacional, com Francisco I, por volta de 1517, 1519, a França não existia a língua francesa. Né? A língua franca, como se chama, e franco vem de Francisco, François, quer dizer, ela praticamente teve que cancelar todas as outras línguas para que os documentos fossem escritos numa língua oficial franca, que as aulas fossem dadas, as escolas fossem dadas em língua franca, e praticamente com isso, ao arrasar as culturas regionais, também terminou por destruir a cultura regional e popular que dava amparo a essas expressões regionais que a gente chama ainda na França até hoje de patois. Mas observe que há uma tradição. Enquanto a França estava instaurando um Estado Nacional com uma língua única, oficial, e destruindo praticamente a cultura popular, a Alemanha, que vai demorar pelo menos aí mais 370 anos para poder fazer a sua unificação nacional, ela vai preservar grande parte de suas culturas, de suas línguas regionais, seus dialetos regionais, e com eles suas culturas populares. É muito interessante que, enquanto a França está caminhando para um racionalismo universalista, basta pensar em Descartes, né? A Alemanha está caminhando para o romantismo de Schiller, de Herder, né? Do movimento Sturm und Drang, o movimento Tempestade e Ímpeto, que vai buscar no povo uma resposta cultural, enquanto que os franceses estão interessados em buscar no povo uma resposta política, que vai desembocar na Revolução Francesa, enquanto que os alemães não vão fazer nenhuma revolução alemã no modelo em que foi feita a Revolução Francesa. Eles vão fazer uma unificação em 1870. 1870, quer dizer, há pouco mais de 200 anos atrás, né? Um pouco mais de 100 anos atrás, 160 anos atrás, 50. Então, observe que duas tendências estão aparecendo aqui nessa disputa sobre o que é a autenticidade nacional. Dizer que a autenticidade nacional brasileira reside no povo, e a partir daí observe que a gente vai ter uma série de obras nos anos 30 preocupadas em ir buscar no povo, no caráter nacional, e essa discussão sobre o caráter e a psicologia nacional são discussões e conceituações muito típicas do romantismo alemão, o que ele chamava de Volksgeist, o espírito do povo. Né? Essa discussão vai atingir obras como a de Gilberto Freire, a de Sérgio Buarque de Holanda, de Roquette Pinto, de Antônio Cândido, de Roberto Bonfim, e vai, de certa forma, ultrapassar e superar toda uma sociologia burocrática anterior que tinha suas expressões em gente como Oliveira Viana, Alberto Torres, quer dizer, uma sociologia que olhava para o Brasil usando categorias weberianas ou durkheimianas, olhava para o Brasil e dizia: o Brasil não tem saída, o Brasil não vai dar em lugar nenhum. Olhava para cima e via um Paris, olhava para baixo e via um povo, um espetáculo de um povo ignorante e sem futuro. E, sobretudo, um povo que tinha herdado uma demografia para essa intelectualidade considerada uma demografia altamente prejudicial, a negritude. Que intelectuais influenciaram os pensadores brasileiros sobre essa visão negativa da negritude? Pelo menos dois intelectuais tiveram um peso imenso na nossa, no desprezo que os nossos intelectuais tiveram por nós mesmos. Um deles foi Cesare Lombroso e o outro foi Arthur de Gobineau, todos dois, um italiano e o outro francês, mas que tiveram suas obras traduzidas aqui no Brasil e que tiveram uma profunda penetração nos meios intelectuais dominantes aqui no Brasil, sobretudo no Segundo Império. Cesare Lombroso era um jurista que fez uma estranha pesquisa nas prisões da cidade de Bari, na Itália, em que ele saiu medindo com uma régua chamada régua de Palmer, ele saiu medindo o crânio de prisioneiros que tinham cometido crimes hediondos. Então, ele media a distância que vai da têmpora ao queixo, que vai de um maxilar a outro, que vai do crânio. Media isso e depois ele fez quase 1.000 levantamentos e depois ele fez simplesmente uma média aritmética disso aí e concluiu que o criminoso nato, aquele sujeito que nasce com a propensão para o crime, tinha tais dimensões cranianas. E é por isso que nas carteiras desse livro, é um livro chamado L'Uomo Delinquente, O Homem Delinquente, que é de 1852, 52 ou 53, depois vocês confiam, não sou muito bom de data, embora seja historiador. Então, ele chegava a supor que existiam quatro tipos de delinquentes, mas não interessa. Inclusive, o epiléptico era considerado como delinquente. A crise epiléptica era considerada como um sinal de delinquência. Então, nas carteiras de identidade italianas, antes do aparecimento das fotografias, a fotografia da identidade que a gente tem, que é uma invenção francesa, aparecia as dimensões cranianas do portador daquela carteira. Se um policial pegasse a sua carteira, ele saberia se estava ou não diante de um criminoso nato. Criminoso nato não é aquele que cometeu um crime, não. É aquele que tem a propensão para cometer. Então, atenção. Veja, não somente aqui no Brasil, o grande nome do lombrosianismo foi o grande médico maranhense mais radicado na Bahia, chamado Mina Rodrigues. Ele era de São Luís do Maranhão, mas foi um grande professor de anatomia da Faculdade de Medicina da Bahia. Basta dizer para vocês que quando a cabeça decepada de Antônio Conselheiro foi para a Faculdade da Bahia, Medicina da Bahia, para ser analisada através dessa disciplina criada por Lombroso, chamada de frenologia, a medida do crânio, ele olhou para a cabeça do conselheiro e disse, pelas dimensões cranianas, está absolutamente provado que se tratava, de fato, de um fanático. Como é que você extrai a característica do fanatismo religioso das dimensões cranianas? Isso é um mistério que somente os lombrosianos podem revelar para você, né? Mas aparece, então, um outro cara, Arthur de Gobineau, pouco mais adiante, por volta de 1870 em alguma coisa, 20 anos depois da publicação do livro de Lombroso, Arthur de Gobineau, ele escreve um livro chamado, deixa eu ver se eu me lembro, um livro chamado Estudos sobre a Desigualdade das Raças, em francês, que esse livro não foi traduzido, mas ele era lido pelas nossas elites francesas do Segundo Império. E nesse livro ele dizia o seguinte: há diferenças ontológicas fundamentais e essenciais entre as raças. Por exemplo, os negros são incapazes de fazer a transição entre o concreto e o abstrato, aquilo que os brancos podem fazer. Portanto, seria praticamente impossível que você tivesse um grande filósofo ou um grande matemático negro. Ele chega a dizer muito capciosamente no livro dele o seguinte: querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Absolutamente uma pergunta que hoje a gente mandava classificar um cara desse, né? Mas, a partir daí, ele vai dizer o seguinte: os negros são incapazes de abstração. São incapazes de abstração. Eles têm uma deficiência cognitiva, eles são inferiores emocionalmente, eles são inferiores do ponto de vista mesmo físico, porque eles estão muito mais perto dos símios superiores do que dos homens. Observem que isso é tido como científico. E essa tradição vai chegar praticamente até os anos 20. Essa é uma tese que a gente não chama de racista, não. A gente chama de tese racialista. A tese racialista, o racismo, por exemplo, você dizer: olha, eu não gosto de negro, eu não gosto de chinês, eu não gosto de branco, mas é uma idiosincrasia pessoal. E outra coisa é uma ideologia racialista que diz: a cada raça corresponde certas características que lhe são inerentes. É uma outra coisa que a gente está dizendo. Pois bem, essa tradição vai chegar nos anos 20. Os pensadores brasileiros romperam com essa visão? Um cara como Gilberto Freire teve a sorte de, muito cedo, ter ido estudar nos Estados Unidos com um culturalista chamado Franz Boas, né? Foi estudar em Berkeley e depois foi para Nova York, para Cornell, e rompeu com essa tradição biológica racialista para mostrar que o que está por trás de tudo isso é uma cultura, e sobretudo uma cultura de classe. E o que está por trás é a escravidão. O que está por trás é a dominação de um grupo sobre outro, e não necessariamente as características inerentes de uma raça. Mas até que a gente chegasse a isso, a gente precisou chegar nos anos 20. Nos anos 20. Então, quando a gente chega nos anos 20, pela primeira vez, a gente está olhando para o povo brasileiro, seu linguajar, seus costumes, sua gastronomia, suas danças, sua música, sua corporeidade, né, sua forma de se relacionar de uma outra forma que não é mais aquela forma inferiorizante. Então, a obra de Gilberto Freire, de 1933, é uma obra revolucionária, que pela primeira vez a gente está olhando para nós mesmos, olhando para baixo, digamos assim, e não sentindo vergonha da nossa demografia. Basta pensar que os nossos Tobias Barreto, por exemplo, era da nossa famosa escola do Recife, era a favor do branqueamento da nossa população. O branqueamento. Que houve nos anos 30, sob Getúlio Vargas, um ministério da eugenia, que tentou iniciar no Brasil uma política de proibição de cruzamento racial entre negros e brancos e de esterilização das mulheres negras. Acho que teve isso durante a ditadura de Vargas. Então, observe que não é de hoje que existe uma pauperofobia no Brasil, mais do que uma nigrofobia, mais do que... Né? Então, a gente chegará nos anos 20 com uma ideia interessante. Se você pegar as obras dos autores dos anos 20, é muito interessante você pegar a formação da literatura brasileira, Antônio Cândido, formação da economia brasileira, Caio Prado Júnior, formação histórica do Brasil, Nelson Werneck Sodré, formação da sociedade patriarcal do Brasil, Gilberto Freire. É como se o Brasil, nos anos 30, estivesse ainda preocupado com a sua formação, ou seja, até agora a gente não se formou como povo, nem como cultura, e muito menos como nação. E como a identidade nacional brasileira foi entendida pelos intelectuais da época? Observe que essa questão vai chegar nos anos 50. E um grupo criado em 1954, na chamada Conferência da Mantiqueira, no Rio de Janeiro, na Serra Carioca, Fluminense, vai criar um grupo que vai se institucionalizar no chamado ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Instituto Superior, o ISEB, do qual fizeram parte gente como Hélio Jaguaribe, deixa eu ver quem mais, o próprio Nelson Werneck Sodré. Então, o ISEB. O ISEB é quem vai procurar uma ideologia do nacional desenvolvimentismo que vai oferecer, portanto, material ideológico para a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, o fundador de Brasília. É interessante porque eles vão herdar do existencialismo, muito forte nesse momento, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando que Sartre e Simone de Beauvoir tiveram no Brasil duas vezes, né? Tiveram até em Recife, inclusive, ficaram hospedados no Hotel Central, ali na Manuel Borba e tal. Eles vão herdar, portanto, do existencialismo e das filosofias da autenticidade essa ideia de o que é uma nação autêntica. Assim como nós temos uma nação, ou alguns países construíram uma nação, também existe uma antinação. Assim como existe um povo, também existe um antipovo. O povo seria, portanto, os nossos camponeses, nossos operários, nossa burguesia nacional, mas o antipovo é representado pelos entreguistas que querem entregar a economia brasileira para os americanos, os latifundiários que não têm nenhum interesse na emancipação do povo. Observe que a gente está num clima ideológico, cultural e intelectual em que a gente está se perguntando quem somos nós. Quem somos nós? E a resposta a isso é qualquer que seja, na verdade, qualquer que seja a resposta que a gente vá buscar para, de certa forma, contemplar essa pergunta, essa resposta virá do povo. Então, é no povo onde a gente encontrará a base de uma cultura autêntica nacional. Vejam que Ariano Suassuna é um herdeiro dessa tradição, e do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista político. Do ponto de vista político, quer dizer, se a gente não tiver um povo minimamente organizado da forma republicana, quer dizer, como os franceses fizeram, como povo, como entidade una e indivisível, nós não teremos nunca uma nação capaz de tomar o seu destino nas próprias mãos. Estaremos sempre na condição de colônia e não na condição de nação. Estaremos sempre tendo os nossos destinos resolvidos em Lisboa, resolvidos em Londres ou resolvidos em Nova York. Não teremos nunca o nosso destino nas mãos. Mas, para isso, não basta que intelectuais assumam as rédeas da nação. É preciso que eles disponham de uma base cultural e política capaz de oferecer um respaldo à ideia de autenticidade. Então, a questão que se coloca para Paulo Freire é uma questão herdada dessa dupla tradição. Da tradição racionalista política francesa, quer dizer, organizar o povo como entidade política capaz de assumir o seu destino nacional nas próprias mãos, mas também um povo capaz de oferecer uma base cultural para a nação. Aquilo que Ariano Suassuna vai... Que Gilberto Freire tentou fazer no Manifesto Regionalista e que Ariano Suassuna, que é de 26, na verdade não é de 26, mas vamos considerar. É de 26. E aquilo que Ariano Suassuna vai tentar fazer no Manifesto Armorial em 1976, 50 anos exatamente depois. Ou seja, buscar no povo a base para uma resposta à identidade nacional. O que está em jogo é a cultura, a política, a autenticidade, a identidade e o destino da nação. É nessa problemática que Paulo Freire vai atuar? Se nós tínhamos uma resposta econômica, o desenvolvimentismo, uma resposta política, o populismo, nós não tínhamos, até então, uma resposta pedagógica. Ou seja, como fazer a transição da colônia, e a colônia aqui não é somente a colônia, o país colônia, não. É o espírito colonizado. É aquele que não se acredita que ele é capaz de se tornar sujeito. Aquele que se pensa o tempo todo como objeto de forças que ele não domina, que ele não controla, e que, portanto, é incapaz de assumir a história, digamos assim, nas suas próprias mãos. Estou usando os termos da época, tá certo? É aí onde entra, portanto, Paulo Freire. E Paulo Freire, portanto, ele é alguém que vai herdar a tradição romântica, que vê na cultura popular uma resposta à identidade nacional, e a tradição racionalista francesa que vê no povo uma entidade republicana una e indivisível. Qual é a preocupação de Paulo Freire? Não é simplesmente ir buscar no povo uma resposta pedagógica, mas constituir um povo. O que nós temos, no entanto, é uma contradição. Nós temos um povo politicamente alienado, mas culturalmente rico. Politicamente pobre, se quisermos, mas culturalmente rico. Basta pensar no grande manancial da cultura popular, que foi aqui mesmo, em Pernambuco, tão amplamente explorado por gente como Ermílio Borba Filho, por exemplo. Basta citar um, ou pelo próprio Ariano Suassuna, que vocês conhecem melhor. Né? Então, é aí que surge Paulo Freire. Paulo Freire, portanto, as águas, para poder responder então, a minha pergunta inicial, as águas que estavam correndo naqueles anos eram exatamente essas, águas extremamente turbulentas e que, infelizmente, elas vão desembocar no golpe de 64, em que nós não tivemos nem a afirmação do povo como entidade política, portanto, democracia e republicanismo, e nem se aproveitou a cultura do povo, a não ser em raríssimos momentos, como base para a construção de um projeto nacional. O que nós tivemos foi uma elite associada a interesses internacionais, junto com militares golpistas, que deram, então, os rumos desse país durante 21 anos. Professor, foi nesse contexto que foi criado o método Paulo Freire? Na verdade, Paulo Freire nunca constituiu um método. Né? É um equívoco que, na verdade, foi lançado por Jarbas Maciel. Jarbas Maciel está vivo. Ele foi meu professor, Jarbas Maciel. E no número 4 da revista Estudos Universitários, do qual eu faço parte do conselho editorial hoje, né? É a revista da Universidade Federal de Pernambuco, Jarbas escreve um artigo em 1963 sobre o sistema Paulo Freire, em que ele se refere inicialmente ao método Paulo Freire e depois à ampliação do método em sistema. Mas Paulo Freire nunca gostou de repetir essa ideia de método, até porque não existe um método particular de alfabetização, no sentido de que Paulo Freire não estava tentando responder uma questão muito típica das psicologias da aprendizagem, das chamadas psicologias cognitivas, que é como se aprende, o que está se passando na cabeça de uma pessoa no momento que ele está aprendendo, por exemplo, a ler. Não é essa a pergunta que Paulo Freire está respondendo. Então, por isso é que ele não tem propriamente um método. O que ele tem é uma teoria da cultura que ele aplica a um processo de alfabetização. Mas a alfabetização em Paulo Freire é extremamente tradicional. Beabá, bebê, bebi, beobó, beobu. Beobó, lá. T-I-T-J-O-J, tijolo, L-O-L-O. Então, ele não tem praticamente uma teoria da aprendizagem da alfabetização, mas tem uma teoria da cultura. Quer dizer, o grande problema que aparece aqui, a gente precisa se lembrar que o que ele vai discutir sempre a vida inteira é o que é que está dado que nós não fizemos. A natureza, as montanhas, o mar, os céus, os coqueiros, nós não fizemos. Aquilo que já foi dado quando nós chegamos aqui. Mas, praticamente todo o resto, inclusive a transformação das coisas que foram dadas, essa é uma atividade cultural tipicamente humana. Embora alguns animais possam, involuntária, inconscientemente, transformar a natureza, mas quem transforma a natureza teleologicamente, quer dizer, com uma finalidade, é o homem. Então, se o homem é aquele capaz de transformar a natureza através da cultura, ele é capaz também de transformar suas instituições, o seu modo de vida, a sua maneira de ver o mundo. E a sua maneira de ver o mundo passa pela palavra, porque a palavra é praticamente a única garantia que nós temos, garantia bastante frágil, nós temos de que aquilo que nós dizemos do mundo corresponde, de fato, ao que o mundo é. É uma das poucas garantias que nós temos. Então, quer dizer, qualquer que seja a possibilidade de transformação do mundo, ela passará pela transformação e pela mudança dos significados que nós atribuímos ao mundo. Daí o sentido de diálogo. Vejam que, quando a gente está falando da palavra diálogo, as pessoas imediatamente considera o diálogo a antípoda do monólogo. Monólogo seria uma pessoa que fala, as outras escutam, né, uma atitude um pouco vertical e autoritária, enquanto que o diálogo seria, então, uma ação intersubjetiva em que várias pessoas, intersubjetiva e horizontalizada, em que várias pessoas discutem e apresentam o seu ponto de vista. Opa, calma lá, porque diálogo não quer dizer isso. Senão, se fossem duas ou mais pessoas, não seria dia, seria duo, duas. Se fossem mais pessoas, seria poli, do grego, polílogo ou duólogo. Porque dia não quer dizer dois ou mais, dia quer dizer travessia. Então, na verdade, a palavra diálogo significa a travessia pela palavra ou através da palavra. O problema é, o que é que nós vamos atravessar numa relação intersubjetiva pela palavra? O que nós vamos atravessar são as significações que nós atribuímos ao mundo. Mas o mundo não é o mundo planetário, o mundo geográfico, não é isso que eu estou vendo do lado de fora aqui da minha janela, não. O mundo são os sentidos que nós atribuímos ao que existe, aos outros e a nós mesmos. E para fazer isso, nós precisamos nomear esse mundo. De que maneira nomear o mundo é a expressão da cultura? E o que foi levado em consideração por Paulo Freire para alfabetizar os adultos? O problema é que, dependendo da nomeação que nós atribuímos ao mundo, vai depender a ação e a relação que nós estabelecemos com o mundo. Imaginemos, por exemplo, a época de São Francisco de Assis, 1200 e alguma coisa, 1215. Para São Francisco, ser pobre, e ele era filho de um rico mercador, mas se tornou pobre, assumiu e optou pela pobreza, ser pobre era uma garantia de estar mais perto de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ser pobre no século XX, numa sociedade democrática e desenvolvida, é uma vergonha. Então, a mesma palavra no século XII, você poderia até colocar isso mais para adiante, a mesma palavra no século, alguns atrás, tem uma semântica completamente em outra sociedade ou em outra época. Então, é preciso que a gente considere a diacronia e a sincronia dessas palavras. Como é que elas evoluem no tempo e como é que em sociedades diferentes elas são vistas. Paulo Freire estava preocupado com isso. É muito interessante, na Pedagogia da Esperança, que é o livro em que ele está revendo um pouco, 25 anos depois, ele está revendo um pouco a Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire conta uma história de que ele estava no Chile, visitando uma escola, uma universidade, e a pessoa que estava sincerando em ombro, ele estava ao lado dele e ele colocou a mão sobre o ombro dele, assim como a gente faz andando na rua com um amigo, coloca o ombro no ombro da pessoa. E ele percebeu que esse amigo dele, chileno, ficou profundamente incomodado, como se aquele gesto fosse um gesto que apontasse para algo um pouco efeminado. Tal. Ele percebeu e tirou a mão, mas se perguntou, Paulo se perguntou, o que é que há na cultura desse cara que interpreta um gesto afetivo como esse, como se fosse uma expressão de um interesse erótico, homossexual. Anos depois, ele estava num país africano, recém-libertado da colônia, das guerras coloniais, e uma pessoa chamou ele para dar um passeio por uma escola popular e, curiosamente, essa pessoa colocou as mãos dela entre os dedos de Paulo, como a gente faz com o namorado, com a namorada, quando estamos andando na rua. E Paulo ficou profundamente incomodado com aquilo, ao ponto de, na primeira oportunidade, ele tirou as mãos entrelaçadas, viu, e colocou no bolso para que não voltasse mais. Mas, ao mesmo tempo, ele agora se perguntou, mas o que é que há na minha cultura que não me permite entender um gesto de afetividade, de acolhimento dessa forma. Então, observe que é exatamente com essa preocupação com o que é a cultura dos outros, e esses outros podem ser de uma classe diferente da minha, mas qual é também a minha cultura que vai praticamente atravessar todo o seu projeto de alfabetização. E é por isso que ele vai buscar na palavra contida nos universos vocabulários dos grupos de alfabetizando os adultos a serem educados, a serem alfabetizados, ele vai buscar, portanto, um conjunto de palavras que façam parte daquele universo vocabular. Então, se eu estiver trabalhando com gente com operários analfabetos da construção civil, provavelmente as palavras que eu vou mais ouvir nesse universo são tijolo, cimento, cal, pedra, prego, ferro. Enquanto se eu estiver trabalhando com pescadores, uma comunidade de pescadores, provavelmente o que eu vou ouvir é barco, mar, peixe, rede, vela, leme. Portanto, são palavras diferentes. E o que é que ele vai fazer? E isso ele está lá na Educação com o Prato da Liberdade. É selecionar 17, se eu não me engano, 17 a 18 palavras com suas dificuldades semânticas, sintáticas, morfológicas, ortográficas, fonéticas, que pudesse, então, permitir com que o trabalho pedagógico com essas palavras, mas, sobretudo, com o trabalho semântico e ideológico dessas palavras, pudesse promover uma transição de uma consciência que ele chama de ingênua, embora depois ele vá praticamente abandonar, para uma consciência que ele vai chamar de crítica. É essa transitividade, portanto, da consciência que está sendo proposta no projeto dele. Então, para Paulo Freire, alfabetizar é um processo de politização, no sentido de que as pessoas aprendem a perceber as relações de opressão? Mas é essa ideia que está presente, por exemplo, em Angicos, na experiência da alfabetização daqueles 300 agricultores analfabetos de Angicos, e que terminou dando uma repercussão nacional, porque havia um cara no Nordeste do Brasil que alfabetizava camponeses em 40 horas. Não era bem assim, não era bem assim. Mas terminou ganhando uma dimensão internacional ao ponto de que o Departamento de Estado americano e, claro, as agências, né, de desenvolvimento americanas, todas elas controladas pela CIA, pelo Serviço Secreto Americano, estavam extremamente preocupadas com uma politização massiva dos camponeses, até porque, na avaliação do Departamento de Estado americano, o Nordeste do Brasil seria a próxima Cuba, a próxima Revolução Socialista. Ao ponto de, no consulado americano em Recife, Recife é uma das pouquíssimas capitais do Brasil que tem um consulado americano, né? Só existe aqui, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, pessoal. Recife tem 14 adidos militares entre 1962 e 1964. Adidos militares americanos. Né? Então, vocês têm uma ideia do que estava em jogo aqui. Né? Então, havia um momento muito delicado, sobretudo aqui em Pernambuco, e que estava se espalhando. Veja, você tem a frente do Recife, em 1958, que elege um usineiro progressista que rompe com a tradição oligárquica, que é Cid Sampaio. Elege um prefeito que é Pelópidas da Silveira, ligado ao Partido Socialista. Logo depois, elege Miguel Arraes, prefeito do Recife, junto com Arthur Lima Cavalcante. Depois, elege Arraes como governador do Estado e Pelópidas da Silveira como prefeito do Recife. Você tem as ligas camponesas, que desde 1954 estão muito atuantes dentro do meio agrário, né, os mais desvalidos daqui do Nordeste. Você tem o movimento de cultura popular, que foi criado em 1960, né, na Receita Trindade, embora em 1961 ele comece a funcionar realmente, e que, do qual Paulo Freire também teve muita proximidade, mas depois ele rompeu por uma razão entre pedagógica e ideológica. E tal. Então, você tem uma... Você tem o Acordo do Campo com Miguel Arraes. Então, uma série de coisas estão acontecendo que tornam Pernambuco e o Recife uma cidade perigosa, digamos assim, para a estabilidade continental. Ao ponto que os americanos, através de políticas como o ZEID, a Ajuda Americana para o Desenvolvimento, a Aliança para o Progresso, né? IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, tudo financiado com dinheiro americano para poder minar aquilo que eles consideravam como sendo a ameaça comunista. Arraes nunca foi comunista na vida, nem Carlos Luiz de Andrade, nem Francisco Julião. Eu conversei com Francisco Julião sobre isso. Foi interessante. A gente está chegando ao final do primeiro episódio. E para finalizar... Como foi que Paulo Freire entrou e iniciou o trabalho na Universidade Federal de Pernambuco? Pois bem, então, Paulo Freire faz um concurso para a antiga Universidade do Recife, né? para o Departamento de Educação, que estava localizado na Escola de Belas Artes, mas ele perde o concurso para Maria do Carmo Tavares de Miranda. Maria do Carmo Tavares de Miranda, diga-se de passagem, foi a única assistente estrangeira de Martin Heidegger, o grande filósofo alemão que escreveu Ser e Tempo, né? E que era uma pessoa extremamente erudita, mas que faz um trabalho sobre o conceito de tempo entre os hebreus e ganha o concurso, enquanto que Paulo tinha escrito uma tese, depois publicada, chamada, né, Educação e Realidade Nacional, e que era exatamente sobre o papel da educação no desenvolvimento da nação, profundamente influenciado pelas ideias do Iseb, né? E sobretudo as ideias do amigo dele, Álvaro Vieira Pinto, que é autor do termo conscientização. Mas ao perder o concurso, o reitor da universidade, João Alfredo da Costa Lima, chama Paulo para criar o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, e a partir do que começa a se pensar a ideia de uma extensão, não mais como comunicação, quer dizer, a extensão como levar os serviços intelectuais e culturais da universidade para o povo e receber do povo os ecos das suas necessidades, quer dizer, uma universidade perfeitamente articulada com as demandas sociais. Essa era a ideia de caixa de ressonância presente, portanto, na ideia da extensão que Paulo Freire criou, junto com gente importante, João Mar Muniz de Brito, Luiz Costa Lima, Paranada, Jurandir. Então, a ideia que ele vai dar à extensão ficou ligada diretamente ao reitor, não era uma pró-reitoria, porque o reitor não tem a maioria no conselho. Então, se criasse uma reitoria, ia dar para trás. Então, ele criou um serviço ligado diretamente ao gabinete do reitor e entregou a Paulo, que chamou uma intelectualidade importante da época, mas fazer da extensão um eco, uma caixa de ressonância das demandas da sociedade. Ele escreve um pequeno opúsculo chamado Comunicação ou Extensão, em que ele diz, ao invés da gente fazer comunicações em que uma elite iluminada vai dizer ao povo o que é que ele deve ser e como é que ele deveria ser, o que nós vamos fazer é receber do povo as suas demandas em todas as áreas e oferecer respostas para que eles possam, então, ascender culturalmente, elevar culturalmente o nível do povo, que era uma ideia muito forte naquela época, hoje menos, e fazer com que a gente caminhasse nos trilhos de um nacional desenvolvimentismo popular. Essa que é a ideia, portanto, da extensão que Paulo Freire cria. Então, e a alfabetização vai tentar ser essa resposta pedagógica a todas essas inquietações, para finalizar, essa resposta pedagógica para todas as inquietações que vieram desde os anos 20. Há um povo que tem uma cultura riquíssima, um vocabulário riquíssimo, uma simbólica, um simbolismo riquíssimo dentro das suas expressões populares e culturais, mas ainda submetido à vontade de elites absolutamente retrógradas e reacionárias, né? Que não vem no desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento da educação, um patamar para que o país possa se tornar um país sujeito e não um país objeto. O que está em jogo, portanto, naquele momento, é uma resposta pedagógica popular, voltada para oferecer uma resposta da transição entre a colônia e a nação, entre o objeto e o sujeito, entre a inautenticidade e a autenticidade nacional. É aí que entra o pensamento de Paulo Freire. No próximo encontro, a gente poderá discutir o que foi, então, uma pedagogia do oprimido. Por que é que o oprimido aparece como uma categoria pedagógica? Obrigada, professor Flávio Breiner. Até o próximo episódio, que, como o professor anunciou, vai abordar a pedagogia do oprimido e a educação popular. Esse foi o primeiro episódio da série Para Entender Paulo Freire. A produção e roteiro desse programa foram feitas por Lucas Dantas, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, e por mim, Marina Pinheiro, estudante de jornalismo, sob a supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo programa.